Então, Galax, aquela fita que eu tava falando pro você mesmo, tá ligado? Ontem, sobre caminhada no rap, gravar disco, Não, mas veja bem, mano. Conforme o tempo foi passando, irmão, foi desanimando o cara, tá ligado? Não, imagino. Com o inquérito também não foi diferente. Pode irmão, crer. Enquanto ela existir, nós vamos ter motivo pra rimar. Pode crer. Porque ela é nossa matéria-prima, é nosso espelho, nossa inspiração pra continuar escrevendo, você entendeu?